Panorama Agrícola para 7 de maio de 2013, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Terça-feira, 7 de maio de 2013, lua minguante no ar, para você, nosso ouvinte, o Panorama Agrícola. Na mesa de som das gravações está o Eduardo Maier. Eu sou o Mauro Moirer e um abraço especial aí para você, nosso ouvinte. O ditado do programa nesta terça-feira é: até uma maratona começa com um pequeno passo. No programa de hoje você confere uma dica de felicidade. No noticiário, reforma agrária beneficia jovem rural. Confira também a feira de aves e suínos em Florianópolis. E na entrevista do Panorama Agrícola desta terça-feira, Corupá movimenta a economia com flores e plantas ornamentais. Você pode participar aqui do Panorama Agrícola. Envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou ligue 48-3665-5359 e deixe o seu recado. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, desenvolva qualidades ligadas à felicidade. Por exemplo, seja brando, pacífico, procure desenvolver a paciência, tenha compaixão, seja perdoador e faça empatia. Essas qualidades estão intimamente ligadas à felicidade. É hora das notícias. Os jovens do meio rural vão ter, a partir deste ano, 5% dos lotes da reforma agrária em todo o Brasil. Com isso, o governo espera assegurar nos assentamentos com 20 lotes ou mais a permanência ou o retorno ao campo de jovens trabalhadores rurais solteiros até 29 anos, residentes ou com origem no meio rural. Segundo o INCRA, Instituto de Colonização e Reforma Agrária, a medida é inédita e estimula o fortalecimento dos laços familiares e a manutenção dessas comunidades no campo. Uma portaria do INCRA foi assinada para tratar desse assunto, sucessão rural, e vai beneficiar jovens cujos pais tenham dois ou mais filhos e que sejam assentados ou agricultores familiares. Vai beneficiá-los como prioritários no assentamento em lotes vagos, em decorrência de desistência, abandono ou retomada. Todos eles devem ser localizados em projetos de assentamentos do INCRA. AveSUI 2013 em Florianópolis, nos dias 14, 15 e 16 de maio. O mercado está otimista, com previsão de safra recorde no Brasil e de um aumento na produção nos Estados Unidos. Esse evento envolve as cadeias avícola, suinícola e de nutrição animal para discutir tendências e apresentar novidades. Dias 14, 15 e 16, no Centro-Sul, em Florianópolis. O AveSUI, que será realizada no estado que é berço da suinocultura e da avicultura no país, vai ter uma extensa programação técnica e também negócios. A feira de negócios vai contar com a presença de mais de 150 empresas nacionais e internacionais. Já confirmaram presença grupos dos Estados Unidos, da China, da Alemanha, da Argentina, da Holanda, da África do Sul, da Nigéria, do Peru e de Angola. Outro destaque na feira é a apresentação de granjas modelo para aves e suínos. A AveSUI tem também a feira de bioenergia e biomassa e reciclagem animal. E na ocasião, a Embrapa Suínos e Aves de Concórdia vai apresentar pela primeira vez ao mercado nacional um biofertilizante orgânico feito a partir de resíduos da produção suína, dias 14 a 16 de maio, no Centro-Sul, em Florianópolis. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na linha, direto de Corupá, para conversar com o ouvinte do Panorama Agrícola, o extensionista da IPAGRE em Corupá, Jorge Livramento, que fala sobre a FECAPLANTE. O que é a FECAPLANTE, Jorge Livramento? É uma feira setorial de plantas ornamentais, que é uma atividade na região norte do estado em grande ascensão e de uma importância econômica grande, mas que para o resto do estado não é muito divulgada. Então, a intenção da feira é fazer negócios entre os produtores, expositores de máquinas e equipamentos e aqueles consumidores dessas plantas para jardim, que a gente chama, que são os donos de garden center, donos de floriculturas, os paisagistas, arquitetos, aqueles que utilizam essas plantas. Então, nós fazendo uma feira para fazer um encontro de negócios e promover a atividade de uma maneira geral, né? Bem, Livramento, qual é o envolvimento da IPAGRE com a FECAPLANTE, a Feira Catarinense de Plantas Ornamentais? Bom, um dos promotores da feira, que é a PROPLANTE, é uma associação municipal de produtores de plantas ornamentais de Corupá, teve sua origem num trabalho de extensão rural de associativismo, né? Para aumentar a barganha de pequenos produtores em relação ao mercado de uma maneira geral, organizar, procurar direitos, procurar resolver problemas. E nesse foco, essa feira entrou como um diferencial, ou seja, eles tinham um problema de mercado, de encontrar seus compradores, e a gente, não, vamos fazer uma feira de negócios, que é nesse local que a gente faz esses encontros. E nisso, então, a IPAGRE está envolvida desde a formação da própria associação quanto na organização da feira de uma maneira geral, né? Correto. E quais são as plantas mais cultivadas aí em Corupá, Jorge Livramento? Olha, se você ir lá em qualquer jardim de Santa Catarina, de uma maneira geral, ou de São Paulo, Minas Gerais, você vai ver plantas, digamos assim, chaves, que são palmeiras, são buchos, são cicas, que a gente chama aquela palmeira sagu, plantas de flores, arbustos com flores. Todas essas plantas, de uma maneira geral, são produzidas em Corupá, principalmente aquelas que não exigem um frio intenso para a sua produção. Tá? E já em outros lugares de Santa Catarina, são produzidos ciprestes, pinheiros, que precisam de uma temperatura um pouco mais amena no verão, vai ser produzido, né? Então, aqui em Corupá é um centro grande de produção e de comércio também, porque de outras regiões do estado tem plantas para cá e que são reembaladas, são remanejadas cargas para fornecimento ao Rio Grande do Sul, principalmente. E movimenta realmente o agricultor familiar? Sim, porque o perfil nessa atividade é um pouco diferenciado em relação aos outros do estado, porque aqui, tanto em Corupá quanto nos outros polos de produção, como Alto Vale do Itajaí, em Biguaçu e Joinville, existe uma mescla de vários tipos de produtores. Existem empresas produtoras, existem produtores grandes, existem médios, existem aqueles pequenos em volta que ou a família já fazia isso, ou eles trabalhavam para outros e resolveram cultivar eles mesmos, ou mudaram de atividade. Por exemplo, em Corupá, que é a capital catarinense da banana, muitos bananicultores sempre tinham ou têm ainda pequenas lavouras de plantas ornamentais como uma renda a mais, né? uma segunda atividade. Outros desistiram da bananicultura e estão só na produção de plantas ornamentais. Então, na realidade, como o polo é um polo que atrai as pessoas, atrai o comércio, sempre, cada vez aumenta mais o cultivo, né? Jorge Livramento, da IPAGRE em Corupá. A data da feira e do fórum, Jorge? Bom, a feira, ela são 3 dias, tá? Nós temos 17, 18 e 19 de maio, tá? E o fórum, que é o 15º Fórum Catarinense de Floricultura, vai ser no dia 17 de maio, das 8 às 16 horas. Conversamos com o extensionista da IPAGRE em Corupá, Jorge Livramento, sobre a FECAPLANTE de 17 a 19 de maio em Corupá. Jorge, muito obrigado pelas informações. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.